A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Depois de compartilharmos Deuteronômio, todo completo, a Epístola de Judas, hoje vamos iniciar uma nova etapa, lendo capítulo a capítulo do livro de Josué, voltando lá para o início da Bíblia, todo o Pentateuco já está ministrado, repito, todo o Pentateuco já está ministrado em forma de devocional. E agora nós vamos para o Hexateuco, chamado por muitos sexto livro, da Bíblia, muito importante porque ele vai tratar da posse da terra prometida. Agora é a hora de entrar em Canaã, de vencer e ocupar as terras de Canaã, tomar posse da terra prometida, de tudo aquilo que o Senhor garantiu, bênçãos que ele prometeu, vitórias, alegrias. Claro que há batalhas para tomar posse dessa vida, mas o livro de Josué é um grande ensinamento, grande, grande, grande ensinamento, e nós vamos começar a compartilhar esse livro. O tema do livro, portanto, é a posse da terra, o assentamento do povo de Israel na terra prometida. Josué, que era chamado de Oséias, que significa salvação, mas depois, com o passar do tempo, Moisés decidiu mudar seu nome para Josué, que quer dizer Yahvé salva, ou ainda Yahvé é a vitória. E isso vai se confirmar também no nome de Jesus, que é a absoluta salvação, que é a absoluta vitória que nós temos em nossa vida. O texto vai nos convidar, o livro vai nos convidar à fidelidade ao Senhor e conceder, mostrar que Deus concedeu a Israel a terra de Canaã por herança e agora eles vão tomar posse. Se consolida mais um passo na história do povo de Israel. A importância da Torá, da lei do Senhor, não apenas oral, mas principalmente a lei escrita. E o texto vai nos convidar à santidade de Deus e também o juízo do Senhor diante do pecado dos povos cananeus. Só para você se situar, nós estamos falando aí por volta de 1400 antes de Cristo. Então, a partir de nós aqui agora, uns 3400 anos. Há historiadores e exegetas com respaldo arqueológico que acreditam que a Terra é um pouco mais velha, mesmo mantendo a credulidade em tudo que está na Bíblia, mas que os episódios narrados como se fossem em sequência, na verdade, ao longo da Bíblia, eles tinham intervalos maiores e na Bíblia foi apresentado como se fosse tudo em sequência. Isso aqueles que acreditam que a Terra é mais antiga, só para você saber, mas para os líderes, teólogos, pastores, padres, sacerdotes, né? Essa escola, ela não é maioritária, ela é minoritária, mas há essa posição. Há também uma outra escola que vai fazer o contrário, que vai dizer que Josué não escreveu o livro e que esse livro foi escrito depois do livro de Reis por um grupo de pessoas com uma ideia, não posso deixar de informar você, uma ideia romântica de que tudo estava sendo construído coletivamente, comunitariamente, socialisticamente, se você me entende. Então, o texto não seria de um autor, mas seria de uma comunidade que se encontra e discute, conversa e dialoga, o que eu não acredito de modo algum. Mas existe, também não é maioritária, é minoritária. Tanto os que projetam para uma terra bem mais antiga e guardando os preceitos bíblicos, e esses que projetam para o fato de que nenhum autor bíblico é o autor, nenhum, praticamente nenhum autor bíblico é o autor, nenhuma data é a data, nada foi escrito por uma pessoa só, tudo foi escrito coletivamente, então é absolutamente ideológica. Se você apertar bem assim, como se fosse um tecido, se você apertar bem o tecido, você vai sair, você vai ver a cor vermelha saindo dessa bandeira por todos os lados. Não acredito nisso. Mas eu tenho que informar você. E a maioria dos historiadores situam, inclusive os judeus, os ortodoxos, que têm muito mais respaldo linguístico, histórico, tradição oral, tradição escrita. É muito difícil que isso escape, porque a força da tradição oral no Oriente, não é só no Oriente Médio, no Oriente é muito forte, e no Oriente Médio, e particularmente em Israel, isso ainda é mais intenso. Então, nós acreditamos que estamos falando aí um livro escrito por Josué com apoio de algum escriba. E por volta de 1400, ou seja, 3400 anos atrás, aí você vai somando para trás, né? E vai vendo os anos de deserto do povo de Israel, depois os 400 anos, e vai fazendo a datação com os aniversários dos patriarcas, e vai chegar no número de anos que os judeus, em geral, comemoram como o tempo da criação, não só do mundo, mas também depois, com o episódio do Êxodo, da história de Israel. Bom, essas informações preliminares acho que são suficientes para uma devocional. Se você for estudar isso, e todos os sacerdotes e teólogos sabem disso, se você for estudar esse livro num semestre, então isso vai ser alvo de várias investigações sobre vários aspectos do texto, tá bom? Mas para uma devocional, que é o nosso projeto para atingir a pessoa que é teóloga e pode extrair dessa informação elementos para depois se aprofundar muito, até o irmão que não tem muito contato, eu gosto de dizer, aquele que chegou à fé recentemente. Então, essa é a ideia do devocional, poder dar um elemento que alcance a todos. Os novos vão ser motivados a depois conhecer mais. e os mais conhecedores vão se aprofundar, vão concordar com isso, discordar daquilo, dependendo da escola que tem. Muito bem. Livro de Josué. Eu vou fazer a leitura de um texto de Mateus que me foi enviado e logo em seguida já vamos para Josué. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo, como você ama você mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Recebemos uma palavra abençoadora e agora abençoamos a todos os irmãos e irmãs que vão nos acompanhar. Muito grato pelo retorno ontem no livro de Judas. Mais uma vez ultrapassamos a média que temos tido regularmente nas mensagens do WhatsApp. Acabei de fazer essa contagem há minutos atrás. Partamos para o livro. E há pelo menos três verdades aqui que eu quero, três, quatro verdades que eu quero reforçar para a nossa devoção. Josué capítulo 1, versículo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yehoshua, eu quero. Não é assim a pronúncia, mas eu estou fazendo ficar bem forte a tonalidade, né? A sílaba tônica na primeira vogal, no U, Yehoshua, né? O A fica mais ou menos com o som de uma semivogal, tá bom? Então, Yehoshua, mas o A, ó, se não tomar cuidado, ele leva a força da tonalidade oral. Então, Yehoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Irmãos, meditar na palavra, como diz o Salmo 1, de dia e de noite, é o segredo de uma vida vitoriosa. Do ponto de vista espiritual, segredo do sucesso espiritual. Falar o que é natural, aquele que conhece a palavra na letra e na experiência diária com o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo. Permitir que a mente se detenha apenas no que for aprovado pela palavra. Salmo 119, versículo 7, 97, 167. A submissão consciente e alegre a Deus é consequência de uma vida que ama Yahvé, sua palavra, e busca ter um estilo de vida condizente com a palavra de Deus. Ser bem-sucedido e feliz. é natural para aquele que aprendeu a obedecer ao Senhor. Aqui um destaque no versículo 5. Versículo 6. Ser forte e destemido, em muitas traduções, corajoso. Ser forte e corajoso, ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seu pai, a seus pais, jurei dar-lhes. Então, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo. Coragem para quê? Você pergunta. Firmeza e coragem para quê? Para agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei do Senhor, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas o sucesso em todas as tuas realizações. Irmãos e irmãs, o primeiro grande desafio e maior desafio de Josué nessa troca de bastão, nessa troca de liderança, sucedendo a Moisés, era buscar o maior grau de intimidade com Deus. Porque Moisés falava com o Senhor como um amigo. O Senhor falava com ele como se fala com um amigo. Falava face a face. Então, o primeiro e maior grande desafio de Moisés não é nem a conquista. O primeiro e maior grande desafio de Josué era buscar um grau de intimidade com Deus que o povo de Israel pudesse verificar e dizer: é homem do Senhor, é homem de Deus e nós vamos acompanhar, seguir, obedecer. Esse é o primeiro. Então, nesses versículos nós já vemos a recomendação para guardar a palavra, para guardar a Torá e a delimitação da terra aqui, né? Que nós vemos que foi dada a Israel. Hoje Israel não ocupa nem metade daquilo que Deus prometeu. Há pessoas, quero fazer um asterisco, há muitas pessoas, muitas, no mundo inteiro, que acreditam que Israel não tem direito a esse território, e há um outro grande número de pessoas, do qual eu faço parte, que acredita que essa terra foi dada por Deus. E nesse limite, não importa se isso vai agradar a todos ou não, essa terra pertence a Israel, independente de terem ficado 400 anos no Egito. Essa terra é do Senhor e o Senhor concedeu ao povo de Israel, já prometeu a Abraão, renovou o pacto com Isaac, renovou com Jacó, com José, e prometeu dar esse território. E eu tenho certeza que se esse território fosse dado e os outros povos se locassem nas imensas nações de outras etnias, né? Mas são parentes. São parentes. Agora eu não vou entrar em tudo isso aí, né? Por parte de Ismael, por parte de Esaú e outros tantos, né? Outros também que migraram do leste da África, outros que desceram do sul da Europa. Mas se eles ocupassem, se as nações que circundam Israel tivessem a sensibilidade de criar estados onde todo esse povo pudesse morar dignamente, Na minha opinião, isso seria o correto, porque essa terra pertence a Israel. É um posicionamento. Você pode concordar com isso ou você pode discordar. Essa é a minha posição, e ainda mais, tenho certeza absoluta que no dia final, no dia da vitória final, isso tudo será restituído ao povo de Israel e também a nós, enxertados na videira, Jesus, que viemos a fazer parte no período da dispensação, ainda depois da grande tribulação, da manifestação do anticristo, no novo céu e na nova terra, haverá, na minha opinião, um espaço reservado na nova terra para Israel, porque Deus não foge à sua aliança. E com isso não estou dizendo que eles são bonzinhos e nem estou dizendo que eles são mauzinhos. O que eu vejo na Bíblia é Deus levantar homens espetaculares como Moisés. E o que eu vejo é um povo que de dura cerviz, que se rebela, rebela, rebela, reclama, reclama, reclama. Então, se fosse fazer uma análise crítica, não seria possível negar numericamente que eles mais desobedeceram a Deus e pecaram e sofreram as consequências disso do que obedeceram. Ainda assim, o homem pode quebrar a aliança, falhar com a sua aliança, mas Deus não nega a aliança que ele fez com os antepassados, com os pais. Tá bem? Quando falamos pais, estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó em particular. Fecho esse comentário, esse asterisco. Agora deixo a você, respeitosamente, o direito de concordar ou, respeitosamente, o direito de discordar. Só espero que, mas não acredito que vá acontecer por tudo que está escrito. Que sonho, né? Que não haja mais guerra, mas isso é só para um outro momento, depois do reinado efetivo de Cristo Jesus, onde não haverá mais dor, mais morte, mais conflito, não haverá mais nada disso. Enquanto isso, oramos para que haja paz em Jerusalém, paz em Israel, paz para essas nações, prosperidade para todas elas e harmonia. Isso é o que nós desejamos. Mas aí as pessoas têm que decidir. E geralmente não decidem só à luz da razão, mas decidem por uma religiosidade, por uma ideologia, por interesses também, os mais diversos. Então, aí são posicionamentos, tá bom? Fecha o parêntese. Deixo aqui a minha palavra registrada em favor de que toda essa terra deveria ser, deve ser de Israel. Ninguém na sua nação gostaria que alguém chegasse, como está acontecendo na Rússia e Ucrânia, agora chegasse e tomasse um pedaço da sua terra. E então ninguém gosta disso. Isso aconteceu ao longo de toda a história e nunca ninguém gostou. Nunca ninguém gostou que alguém chegasse e tomasse aquilo que é seu. E eu espero que o mais breve possível, na volta de Jesus, isso tudo tenha um encerramento e nós possamos viver em paz com todas essas nações, onde há muitos que creem no Senhor e milhares que creem no Senhor, e em Israel, que há de se dobrar, se não todos, muitos se dobrarão, pelo menos 12 mil de cada tribo, é um número simbólico, ou pode ser literal, pelo menos 12 mil de cada tribo se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias. Louvado seja Deus. Então não nos desviemos nem para a esquerda, era para Josué não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Versículo 8: Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Deus falando com Josué. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Desse modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Agora, tirando o aspecto do parêntese, o primeiro ponto que era o mais desafiador para Josué é buscar um grau de intimidade com Deus. Era buscar um grau de intimidade com Deus o mais próximo possível do que Moisés alcançou. O segundo grande desafio era para com ele mesmo guardar a lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que ele pudesse agir em conformidade com a palavra do Senhor. E aí sim, ele seria vitorioso em todas as suas empreitadas. E certamente há um terceiro elemento aqui no versículo 9. Ser forte e corajoso. Ora, de novo repetindo isso, em Deuteronômio já tem, falando com Israel, falando com Josué. Se Deus está falando, não te ordenei ser forte e corajoso, é porque por um instante Josué está sentindo o peso de substituir a Moisés. Na sua, em primeiro lugar, intimidade com Deus, em segundo lugar, no conhecer da palavra de Deus, em terceiro lugar, na conquista. E Deus está falando para ele, não. Ceda, não deixe que o medo te consuma, a fraqueza, ser forte, ser corajoso, né? Não te mandei eu para ser forte e corajoso? Não temas, então algum medo ele tinha. Não te apavores, então algum terror ele estava sentindo interiormente, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Eu falo, provavelmente ele tinha esses sentimentos, que é o mais comum quando se substitui algum líder de uma expressão como Moisés, que liderou Israel 40 anos. Então não é moleza. Agora, a segunda parte do capítulo é a divisão de terras. Então, já vimos esses três elementos, vamos encerrar com a divisão da terra. Vamos ver? Versículo 10. Então Josué orientou os oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai essa ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessarei o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede, assim como nós, depois do terceiro dia, atravessamos o Jordão espiritual, a fim de alcançar o objetivo de entrar na vida abundante que Jesus prometeu, na vida prometida, na vida plena, na vida eterna, mas só depois dos 3 dias. Ocupares a terra cuja posse o Senhor vosso Deus nos concede. No caso deles era a terra, no nosso caso é a vida de Deus. Entretanto, agora os detalhes, né? Versículo 12. As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, declarou Josué: recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé vosso Deus concede o descanso e vos dará essa terra. As vossas mulheres e as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis. Era preciso conquistar todo esse território. Então as mulheres e as crianças ficaram ali onde essas duas tribos e meia escolheram. Moisés autorizou, mas os guerreiros tinham que ir. Depois que eles vencessem toda a batalha, voltaram para esse local. Até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé vosso Deus lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, ao lado do Oriente. Diante disso, todos responderam em voz alta: tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Esse é o pacto que foi feito com Moisés, está sendo lembrado aqui a Josué. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Olha o basta, né? Basta que Yahvé esteja contigo como esteve com Moisés. Tarefa dura, que é o primeiro item que eu falei. Em versículo 18, para encerrar, todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Então somente se forte e corajoso. De novo. Irmãos e irmãs, ouvindo essa palavra, nós presenciamos a responsabilidade que estava sobre o ombro de Moisés. Primeiro, buscar intimidade com Deus profunda, para que o povo percebesse que ele era homem de Deus. Segundo, guardar a palavra e meditar na palavra de dia e de noite, para proceder conforme a palavra. Terceiro, era necessário tomar posse da terra, e para tomar posse da terra não podia ficar com receio. Tinha que ser forte, corajoso, não se apavorar, porque Yahvé estava com eles por onde quer que fossem, se eles mantivessem a comunhão. Quarto, Josué já está sendo, logo de início, confrontado com a necessidade que um líder tem de organizar as 12 tribos. Josué tinha que organizar e comandar as 12 tribos de Israel, inclusive os levitas. Não como sacerdote, não como sumo sacerdote, mas organizar tudo. Vocês vão ver ao longo do livro as cidades que foram construídas para os levitas e tudo isso. Josué tinha que administrar isso. Se você quer ser um líder abençoado e eficaz, você precisa de organização, precisa de disciplina, precisa de método e precisa organizar mesmo, como falei, né? Organização, disciplina e método para conduzir o povo. Muitos são extremamente abençoados até, mas negligenciam a organização, negligenciam a disciplina, negligenciam o método, e quando chegarem no céu, não vão poder apresentar tantos frutos multiplicados como na parábola dos talentos. Por que não vão apresentar? Não vão apresentar porque não multiplicaram disciplinadamente, organizadamente, metodicamente. Então Josué estava diante desse fato agora, que ele tinha que administrar as 12 tribos de Israel. Irmãos, eu tenho 4 palavras para nós hoje. Primeiro, é necessário, quando nós vamos assumir a liderança de um projeto na vida do reino de Deus, do corpo de Cristo, e mesmo se tivermos sucedendo uma liderança muito expressiva, é necessário, em primeiro lugar, uma íntima comunhão com Deus. E essa íntima comunhão com Deus não se dá por acaso. A íntima comunhão com Deus, Deus conhece o coração. Não adianta fazer tipo. Deus conhece o coração. E ele conhece quem ama a palavra. Aqui entramos no segundo ponto. Ele conhece quem vai gastar tempo com oração. Ele conhece quem vai gastar a vida, não é tempo. Não é um 5 minutos, meia hora, 1 hora, um momento de oração. Não, isso não. Isso pode ser um momento devocional seu também, intercessão, mas ele conhece o coração, quem faz da sua vida uma vida de oração. Em primeiro, é preciso ter intimidade com Deus. Para conduzir o povo de Israel, ele precisava de intimidade com Deus. Para conduzir os projetos que nós temos com o corpo de Cristo e os projetos que as pessoas têm na vida, elas precisam de intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, elas não poderão experimentar das bênçãos que Deus tem para elas. Não poderão experimentar. Deus não faz concessões nesse caso. Ele vai se relacionar intimamente com seus amigos, com gente de verdade. Eu não estou dizendo gente que nunca errou. Eu estou dizendo gente de verdade, gente que é o mesmo por dentro, matzá, gente que é o mesmo por dentro e o mesmo por fora, é um pão sem fermento. Então, assim como Josué tinha que ter intimidade, eu deixo para você agora uma palavra. Diante dos desafios da sua vida e diante dos desafios ministeriais, a primeira coisa que você precisa é transformar toda a sua vida. Não é 1 hora de oração, 2, 10, uma campanha. Não, toda a sua vida tem que ser transformada num grande projeto de intimidade com Deus. Um relacionamento. E relacionamento se constrói com o tempo, com vida, partilhando. Deus dá tudo. Deus deu tudo. Deus criou tudo. Deus te libertou de todo o mal. Ele está pronto para esse relacionamento. É necessário que você se apronte também para ter o maior grau de intimidade possível. Em segundo lugar, pastor, me dá uma dica como eu posso começar essa busca de intimidade com Deus. Então, o livro de Josué é quem vai dar, eu não. Medite na palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de agir em conformidade com o que nela está escrito. Meu irmão, minha irmã, volto a dizer, aqui não é uma questão da leitura de um capítulo por dia na devocional. Ontem eu citei, não é a leitura de alguns outros devocionários muito abençoados, não é se tornar um teólogo. O cidadão pode se tornar um teólogo e ser uma árvore seca, não tem nada para dar. E se tem, não dá. Não é se tornar um sacerdote, um pastor, um padre, o que for, pelo ofício, pelos benefícios que isso geram. Aliás, os que mais ganham com isso, saiu numa revista recentemente, os 6 mais bilionários do mundo evangélico, e são esses que têm canal em mídia, e eles não transmitem nada, praticamente nada, dessa intimidade com Deus. Um escolhe uma área, libertação de diabo, outro escolhe outra área, cura de enfermidade, mas é pouco. Deus está esperando uma pessoa, várias pessoas, uma comunidade, um país que medite nele dia e noite, transforme a sua vida num relacionamento de dia e de noite à luz da palavra, Por isso eu estou dizendo, não basta essa devocional que eu mando, não basta outro devocionário, não basta o sermão de domingo, não basta o sermão de quarta, tem que ser 24 horas por dia, em todos os dias do ano, em todos os anos da vida. Primeiro, buscar intimidade. Segundo, qual é a dica? Meditar. Meditar na palavra. Agora, para meditar na palavra, você precisa ler a palavra. E para ler a palavra, né, para meditar e ler a palavra, isso vai te levar ao conhecimento da palavra. Só que conhecer só a letra não resolve. O diabo conhece toda a letra e não se converte. É preciso se dobrar diante do Espírito do Senhor, deixar a palavra mover você. Como se estivesse movendo no seu ventre, como se fosse uma criança sendo parida dentro de você. A palavra faz isso. Ela faz isso. Primeiro, intimidade. Segundo, comece pela palavra. A palavra e a meditação na palavra 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês. Naqueles meses assim, em todo ano, em toda a sua vida, é o principal modo de você conhecer a Deus, através da sua palavra revelada, escrita. Em terceiro lugar, irmãos, diante de desafios que nós temos, nós somos acometidos, porque não estamos num corpo glorificado ainda. Não estamos no mundo, no novo céu e na nova terra. Ainda enfrentamos as trevas. Então nós temos as trevas por um lado, um mundo assaltante por outro, um mundo corrupto por outro, e nós temos a nossa própria fragilidade. E por isso vem a palavra do Senhor assim. Você reparou? Eu precisaria contar, não contei. Precisaria em Deuteronômio. Em Êxodo, quantas vezes se fala, mais em Deuteronômio e Josué, ser forte e corajoso. Acesse aí. Aí, para isso o celular é bom, né? Para outras coisas também pode ser bom. Mas quantas vezes se fala para ser forte e corajoso, vai aparecer. Ora, se Deus está insistindo tanto para Israel e está insistindo tanto para Josué, é porque em algum momento ele está se sentindo frágil, está se sentindo sem tanta coragem. Como é que eu vou substituir a Moisés? Está temendo um pouco essa responsabilidade, está se apavorando um pouco, não diante da batalha contra os inimigos, não por saber que. Por não saber que Deus é poderoso. Ele sabe de tudo isso. É a questão de olhar para si mesmo e se sentir fragilizado. Então, minha terceira palavra, meu irmão, minha irmã, hoje, seja forte para buscar a terra prometida. Seja forte e corajoso para buscar a terra prometida. Não temas, não te apavores, não. Fique com medo, o Senhor é contigo, seja forte. Pastor, mas terra prometida era com eles lá, a conquista. E agora comigo? É a vida prometida. Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como eu faço? Seja forte para conquistar o que Deus já conquistou para você, é só você tomar posse, mas seja forte para ir tomar posse. O povo de Israel teria tomado posse logo de início na viagem, se não tivesse olhado para os gigantes e olhado para as fortalezas dos povos e ficado com medo, se achando como gafanhotos. Não, seja forte para experimentar a vida abundante. Seja corajoso para experimentar a vida plena. Não te apavores para experimentar a vida eterna que está por aí. Não te apavores. Seja forte e corajoso. Não temas nem te apavores. Porque as lutas vêm das trevas, do mundo e de você mesmo, da sua fragilidade. Mas você pode encontrar força em Deus, coragem em Deus, sentimento de vitória em Deus para não se apavorar e certeza em Deus, fé para não temer. Em nome de Jesus, eu declaro sobre todos que estão ouvindo, sejam fortes, sejam corajosos, não temas, não se apavorem. Vocês vão experimentar, se aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, como Mestre maravilhoso, vocês podem experimentar a vida abundante, a vida plena e a vida eterna. Em quarto e último lugar, meu querido, para a sua vida como um todo, aqui Josué tinha que liderar o povo a conquistar a terra de Canaã e depois assentar cada tribo no seu lugar. Tudo bem? Esse é o contexto. Você tem outro contexto. Mas há uma coisa que é comum entre esses heróis da fé e homens usados por Deus e nós. É que para realizar tudo isso, além da intimidade com Deus, além da palavra meditada em toda a vida, além de ter essa força, coragem, destemor e certeza de vitória, você precisa de organização. Organização. Organização. Método. Disciplina. Estratégia. Eu vou repetir. Outro dia eu ofereci para uma liderança aqui, acho que ele pensou que eu queria dinheiro. Eu ofereci uma colaboração, porque estamos em época de eleição, e ele é um dos candidatos aqui, eu ofereci, olha, eu tenho algumas sugestões que podem ser feitas sem custeio, praticamente, com um custeio muito barato, muito baixo, para que a cidade se torne melhor. O homem nunca pisou aqui, sabe por quê, irmãos? Eles têm medo, eles não querem ninguém por perto e eles não querem aprender. Sabe o que vai acontecer? Vão passar os anos, ganharam a grana deles, o salário deles, tomara que ninguém se corrompa, né? Para não querer ganhar mais do que o devido, tomara, né? Que eles não se corrompam, e é o candidato com mais aceitação, mas tem medo de alguém que chegue e vá fazer sugestões de gestão, porque né? São muitos motivos. São muitos motivos. É preciso de organização. Agora, eu quero dizer, como fui um privilegiado, desde a família, depois desde a conversão, depois pessoas importantes ao longo da história, familiar, eclesial, eu tive o privilégio de aprender a disciplina, a organização, o método. E o que acontece é que se você se organizar, você vai organizar as 12 tribos, vai fazer tudo o que tem que fazer, ou vai multiplicar os seus talentos, e os seus talentos multiplicados vão agradar a Deus. Se você tem 2, vão virar 4, se você tem 5, vão virar 10. Agora, às vezes a pessoa tem 1 e não consegue multiplicar. Sabe por quê? Ela coloca primeiro a perna, depois, em primeiro lugar, ela põe a perna. Em segundo lugar, ela põe o quadril, ela pensa assim. Em terceiro lugar, ela põe o peitoral. Em quarto lugar, ela vai pondo coisas assim aleatoriamente. Em último, a cabeça. Assim também é com a vida espiritual. Em primeiro lugar, A. Em segundo lugar, B. Em terceiro lugar, o estudo. Em quarto lugar, o trabalho. Em quinto lugar, o acúmulo do dinheiro. Em sexto lugar, não sei o quê, tá? O que vai acontecer é que vai chegar diante de Deus e não pôs Deus em primeiro lugar nunca. E como nunca pôs Deus em primeiro lugar, não vai apresentar os talentos dobrados e multiplicados. Quero dizer a você que nós Já passamos de 350 mil escutas. Chegou hoje o relatório do blog, nós vamos passar para vocês a semana que vem. Eu preciso contabilizar cada país. Deus está fazendo com um celular. E eu estou no cantão aqui do leste de Minas, e sem apoio ministerial outro. Preste atenção, mas acontece que quando Deus é íntimo, quando você é íntimo de Deus, quando a palavra coordena a tua mente e o teu ser de dia, de noite, em toda hora, e quando você se encoraja, e quando você não se apavora, e quando você não teme, e quando você anda segundo a vontade de Deus, e quando você se torna forte, então, e se organiza, sabe o que acontece? Seus talentos vão se multiplicando, multiplicando e multiplicando e multiplicando e multiplicando. E Deus certamente vai dando a bênção dele e vai se agradando. E pode ter certeza que todas as pessoas, em qualquer área, para eu não ficar citando área por área aqui, em qualquer área de trabalho técnico, acadêmico, estudo, seja o que for, se segue esses passos de bênção de Deus, intimidade, meditação na palavra, decência, né? Força, coragem, destemor, sem apavoramento e organização e método, sabe o que acontece? Vitória. Vitória. Vitória. Então, que o livro de Josué, no capítulo 1, e é vitória, compartilho com vocês mais uma vez, em meio à dor, em meio a lutas, em meio a enfermidades, em meio à falta de provisão, em meio à falta de tudo, e o Senhor providencia sempre uma ave que vem e traz um pedaço de alimento para Elias, né? Trazia um pedaço de carne para Elias e ele ficava lá no rio e tomava água. Não tinha nada, não tinha palácio, não tinha logística, não tinha internet, não tinha a corte a seu favor, tinha Jezabel contra ele. Ele não tinha nada a seu favor, mas tinha Deus. E quando Deus está presente, então Deus opera poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você, ouvindo essa palavra, você diga: chegou. Agora é hora de retomar a intimidade com Deus. Agora é hora de meditar, fazer da Bíblia o meu estilo de vida, a minha vida de dia e de noite. Chegou a hora de não me apavorar mais, e chegou a hora de me organizar. E aí você vai ver os frutos acontecendo. Pode ser em meio à total adversidade, e mesmo assim dá fruto. Agora, outros que estão com a situação totalmente favorável não frutificam nada, porque não cumprem esses quatro passos que Josué nos ensina no capítulo 1. Que o Senhor realmente abençoe e guarde. E faça com que uma geração seja levantada no povo cristão, nas mais variadas denominações, que tenham esse estilo de vida de Moisés, de Josué, de Judas, que nós vemos ontem, irmão de Jesus, mais novo, que Deus opere poderosamente através do seu poder, né? Através da sua graça, do seu favor imerecido para conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a unção, o poder, a intimidade com Deus, a meditação na palavra de dia e de noite, a coragem para fugir do temor, da responsabilidade, do sentimento de fragilidade diante da responsabilidade que tem, do sentimento de fragilidade diante de tudo que o cercava ali, todo um povo para dirigir, a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, o poder do Espírito Santo que gera intimidade, palavra em todo o teu ser, que gera coragem para enfrentar as suas próprias fragilidades, as do mundo e as das trevas, estejam sobre você, que o Espírito Santo derrame sobre você também organização, disciplina e método. E que essas quatro verdades de Josué 1, graça do Senhor Jesus, amor de Deus, o nosso Pai, unção poderosa do Espírito, faça-nos viver de acordo com esse padrão, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.